Introdução Workshop 550. Suicídio proibido tanto na fisicalidade quanto na alma do homem. Todas as almas conectadas. Situação com a tecnologia. Verdade sobre E igual a MC ao quadrado. Toda a primeira parte do ensinamento é sobre por que o suicídio é proibido na criação, e isso inclui não apenas a fisicalidade, mas também a terminação da alma do homem. É um ensinamento de cerca de 30 minutos que passa por diferentes camadas de compreensão sobre a alma e sua relação com a totalidade da existência e com todas as outras almas ou plasmas do universo, e há diferentes aspectos de como isso funciona. É melhor ouvir isso várias vezes, mas eu tentarei aqui resumir o que eu entendi e compartilhar com vocês. De certa forma, nossa vida no universo começa quando nossa alma do homem amadurece o suficiente para poder nascer como uma alma individual. São necessários aproximadamente 9 meses para amadurecer a fisicalidade humana no útero da mãe, e então ela nasce. Observamos o tempo de gestação e aceitamos isso como um fato. No entanto, foi uma surpresa quando o Sr. Keshe nos ensinou pela primeira vez que a duração de nossa vida humana é o tempo que a alma do homem leva para amadurecer e se tornar uma alma individual livre ou um plasma livre. Como nosso ego e a nossa alma da fisicalidade não conhecem realmente a existência da alma, ele não é um instrumento adequado para poder medir a maturidade da alma e então tomar uma decisão de terminar a vida física. A principal razão pela qual o suicídio da fisicalidade é proibido é porque a alma do homem ainda não atingiu sua maturidade e, se encerrarmos o processo antes do tempo, ela permanecerá em um estado incompleto. Um buscador de conhecimento perguntou o que acontece com essas almas quando a fisicalidade é encerrada precocemente. A resposta do Sr. Keshe foi que elas se tornam vagantes do espaço. É como se tivessem cortado suas raízes. Depois ele disse que não era bem isso, mas sim que elas desviaram sua energia e não têm conexão com as outras almas, e é por isso que elas ficam vagando. A cola que conecta as almas não está lá para elas. Quando eu me lembro de uma pessoa que eu conheci e que cometeu suicídio, a vida dela parecia ser sempre conturbada e ela tinha muita dificuldade para lidar com as condições. É claro que então nos perguntamos como ajudá-los. O Sr. Keshe diz que, como nosso aminoácido combina com o deles, nossas orações criarão um campo na dimensão da alma deles. Isso não fará com que eles saiam da situação em que se encontram, mas ajudará eles a encontrar a força e a confirmação da existência deles, e, eventualmente, eles se tornarão equilibrados. A melhor maneira de lidar com esse tipo de problema é na vida, mas nossa sociedade nega a alma e o conhecimento da criação. Esperamos que, com o lançamento da tecnologia do plasma, isso mude. É interessante que eles finalmente colocaram um código da morte nas patentes originais da Fundação Keshe, mas ela está em uma forma oculta lá. Não está claro se isso é apenas para o fim da vida física ou também da alma do homem. O fim da fisicalidade afeta principalmente a pessoa, bem como a família e os amigos. É proibido terminar a fisicalidade mesmo no leito de morte. É preciso chegar à conclusão total para que a alma assim amadureça e comece sua vida no universo. Isso é para a dimensão física. Na dimensão da alma, é muito diferente. Em primeiro lugar, ele disse que a alma não pertence a nós, ela faz parte de uma estrutura maior. Portanto, ela não é nossa para fazermos o que quisermos com ela. E como ela está conectada a todos os plasmas do universo, todos eles serão afetados pelo término da alma. É como mover um pequeno ímã em uma mesa de ímãs, e todos têm que se mover e se reajustar por isso. Pensamos nisso mais como um posicionamento magrave em que os campos magnéticos e gravitacionais de cada plasma se equilibram entre si. O conhecimento para entender isso é muito mais profundo do que apenas reposicionar um pouco os campos. Por exemplo, o plasma de nossa alma também alimenta outras almas e elas passam a depender de nossa energia. Fazemos parte de uma estrutura maior, embora possamos pensar que estamos sozinhos em nosso cantinho ali e que podemos fazer o que quisermos com nós mesmos. O que eu entendo é que se pudéssemos encerrar nossa alma do homem, isso criaria uma contração nos campos e poderia acabar com a vida de outras almas, ou pelo menos danificá-las. É por isso que ele disse várias vezes hoje que não matarás nem roubarás, porque estaremos assim tirando energia de outros que precisam dela. A ideia de estar conectado a tudo é algo sobre o qual deveríamos pensar mais profundamente. Muitas das tradições espirituais chamam isso de liberação da alma ou liberdade de ter que existir na dimensão física, e algumas religiões prometem o paraíso como uma meta. Mas o Sr. Cash está ensinando algo muito diferente. Ele está dizendo que a liberação da alma do homem significa que nossa alma se expande e nos conectamos a tudo. E é nesse ponto que ele diz que nos é dado o presente da vida. Isso é algo muito diferente do que muitos de nós esperamos. Talvez pensemos na liberação como uma espécie de estado de felicidade para fazermos o que quisermos e não haver mais sofrimento. Em vez disso, o Sr. Cash está nos preparando para servir a criação, ao nos tornarmos um ponto de interconexão para compartilhar a nossa energia com outras almas. De certa forma, nossa alma se torna a cola que conecta e mantém outras almas unidas. Isso é o mesmo que o programa Alma Satélite que ele apresentou anos atrás. Talvez seja algo que todos nós faremos naturalmente quando nossa alma se elevar. Não é para pensar nisso como um sacrifício, mas sim como uma dádiva de amor de compartilhar a si mesmo para que os outros desfrutem do prazer da existência e para ser esse ponto de interconexão. Em um mundo em que todos estão lutando para encontrar seu próprio espaço pessoal, isso talvez não pareça muito atraente, não é? Mas se tivermos a sorte de conhecer alguém que é um doador natural, podemos sentir que essa pessoa está vivendo em outra dimensão que não a nossa. E é sempre bom estar na presença dessa pessoa. E pode até haver um pequeno desejo interno de querer ser como essa pessoa. Agora estamos começando a entender que essa é uma maneira comum de as almas existirem no universo. E uma das maneiras de sair da escuridão dos pensamentos suicidas é dar e pensar nos outros antes de si mesmo. Pode parecer uma contradição dizer que nunca houve e nunca haverá um suicídio da alma no ciclo da criação do Criador. Talvez seja uma dimensão mais elevada de entendimento que não faz sentido em nossa dimensão. O código da morte está lá, mas não podemos usá-lo. Temos a possibilidade de encerrar os ciclos de nossa alma, mas isso nunca foi feito e nunca será feito. Até mesmo o Criador testemunha todos os horrores do universo, mas ele nunca os encerra. Isso não significa que ele não faça nada a respeito. Quando os problemas são descobertos, ele envia emanações de si mesmo, ou deveríamos dizer, seus campos magnéticos puros, para criar assim um plasma que manifestará a fisicalidade naquela dimensão específica para encontrar uma solução. E não é isso que os cientistas fazem quando criam algo novo e têm problemas? Eles tentam encontrar uma solução. E essa é a beleza e o processo da vida. Talvez a humanidade tenha sido um experimento para ver se um ser físico poderia se amalgamar com uma alma e se tornar assim um indivíduo divino. Mas o ponto é que estamos todos conectados e somos responsáveis uns pelos outros. Se uma parte faz algo, isso afeta todo o resto. E ele disse que se uma alma se extinguisse, isso iniciaria um processo que levaria à destruição de todas as outras. Se mantivermos nossa conduta, nunca teremos o desejo de suicídio. Mas quando nossa alma da fisicalidade está vivendo uma vida egoísta, ela pode cair em um estado de depressão profunda e pensar que nunca mais poderá ser feliz. Mas a verdade é que ela não sabe quais experiências estão logo ali na esquina e esperando para acontecer em nossa vida, o que poderia mudá-la completamente. Precisamos aprender a tolerar os altos e baixos da vida. E o Sr. Cash compartilhou a sua experiência pessoal de como ele passou a contar com a ajuda de outras almas quando surgem problemas em seu trabalho de tentar mudar a humanidade. Esse é um segredo da criação, e nós também temos outras almas que estão aqui para nos ajudar quando as coisas ficam bem difíceis. Temos que aprender a invocá-las e a receber suas dádivas. Outra razão para permanecer na vida é que podemos nos tornar parte de outra vida até os últimos segundos de nossa própria vida, e o suicídio seria uma grande perda para o desenvolvimento de nossa alma. A razão pela qual isso está sendo ensinado agora é porque, quando começamos a transmutar por todo o universo, é quase certo que vamos parar em algum lugar errado que não queremos estar. Então, o que faremos? Se começarmos a nos sentir solitários e sem esperança, pensamentos suicidas podem começar a entrar em nossa mente, e isso não seria bom. Ele disse que nos ensinará como lidar com essas situações na sessão de voo de agosto, então talvez seja uma boa ideia não perder essa sessão. O principal é não entrar em pânico e perder a compostura. É nesse momento que precisamos nos voltar para dentro e nos conectar com a alma e com os campos de energia que nos criaram. Podemos usar esses campos para nos manifestarmos novamente na Terra. Ou, se isso não funcionar, podemos ter um forte desejo de estar em casa e isso nos levará para casa, como Dorothy no Mágico de Oz, como ela diz. Não há lugar como o nosso lar. Durante a transmutação, são as emoções que ditam a posição da alma do homem. Portanto, se estivermos em perigo e não gostarmos de onde estamos, são nossas emoções que nos levarão para fora. Queremos estar felizes com o que estamos fazendo e para onde estamos indo, e também ter uma atitude de doação, de dar. Ele nos explicou anteriormente que a alma é naturalmente generosa. E que, se nos conectarmos a esse sentimento de generosidade, isso também trará confiança para a alma. As emoções são a parte mais importante da existência. Um homem sem emoções não está vivo, e uma alma sem emoções não existe. E então ele nos apresentou o conceito de emoção da existência. Eu entendo que esse conceito é o amor pela vida que sentimos apenas na presença de nossa própria alma, sem ter que fazer nada ou ser nada. Há um sentimento de simplesmente estar vivo, não no sentido de ser um corpo, mas de simplesmente existir. Alguns chamam isso de eu sou, mas eu experimentei como um sentimento real. Há uma alegria interior inexplicável nessa experiência, e automaticamente você quer compartilhar isso com todos. Isso é o que ele chama de dar a todos, para que eles encontrem sua própria existência. E é assim que o Criador se comporta. E de alguma forma, isso é embutido em cada alma que já foi criada. O pano de fundo disso é o desapego, o que significa que não estamos tentando impor nosso caminho aos outros. Nós damos e eles permanecem livres em si mesmos para receber. E se eles receberem, isso se transformará na criação. Se tivermos o desapego, entenderemos que somos parte da criação e não toda ela. E acomodaremos os outros sem tentar controlá-los. Então nos abrimos para a expansão dos campos, que é dar, e isso automaticamente cria a condição para recebermos, e é assim que sustentamos nossa vida no universo. E à medida que continuamos a dar, começaremos a receber de acordo com o nosso desejo, e então poderemos criar os campos e a dimensão para manifestar esses desejos. Alimentamos nossa alma por meio de nossas emoções. As emoções que geramos se tornam como os 20% do alimento que ingerimos para criar as sementes que atraem os 80% do universo. Podemos obter toda a energia de que precisamos para viver e criar por meio de nossas emoções. Enquanto houver uma emoção, haverá vida. E enquanto houver vida, haverá respeito por essa existência. Não matarás. Nem mesmo a tua própria alma. Ao nos tornarmos viajantes do universo, temos que obedecer às leis do Criador, que estão embutidas no RNA e no DNA de cada criatura da criação. Na dimensão da fisicalidade, as pessoas gostam de dizer que são filantropos. No universo, não precisamos desse tipo de conceito, pois todas as almas estão conectadas e têm esse conhecimento embutido em sua existência. E todas as almas estão automaticamente cientes das emoções umas das outras, e portanto não se pode roubar ou matar na dimensão da alma. O amor e a generosidade são a natureza da alma. Finalmente, ele disse algo sobre ter a emoção da responsabilidade, que está diretamente ligado ao Criador e não vem do homem. Quando o Sr. Cash começou a criticar Einstein, que eles forçaram a ser um de nossos heróis por conta da teoria dele de E igual a MC ao quadrado, isso gerou em nós uma espécie de choque interno. Hoje ele explicou em detalhes por que essa fórmula criou um problema tão grande para os cientistas humanos aceitarem a ciência do plasma. Primeiro vamos entender o que significa E igual a MC ao quadrado. A energia é igual à massa vezes a velocidade constante da luz ao quadrado, e eles dizem que isso é para todo o universo. Eles também estão presumindo que a luz é apenas um fóton e tem uma massa. Para esta discussão, digamos que eles estão corretos, mas isso é apenas para um campo magnético que entra na atmosfera da Terra e se torna um fóton. Dizer que essa equação, com todas as suas suposições, se aplica a todo o universo impede então que o homem aprenda o conhecimento da criação e se torne um viajante do universo. Essa equação ensina a todos que somente o estado de matéria é real e que o estado de energia ou dimensão da alma simplesmente não existe. Então, qual é a verdade sobre a energia e a velocidade da luz? Meses atrás, ele nos disse que, do ponto de vista da criação, a energia são campos magnéticos em movimento. Quando os primeiros campos se movem, eles criam sua própria energia e os campos não têm massa. O mesmo acontece com os raios-x. Todos os campos fazem parte do movimento da criação. Não podemos medir uma massa ou um tamanho em nenhum lugar na dimensão da criação. Quando o plasma se manifesta a fisicalidade, para confirmar assim a sua existência, aí ele se torna matéria. Nós sentimos os campos do Criador, mas ele não nos atinge como um bloco de concreto. Essa é uma experiência local. Em termos simples, isso significa que há apenas campos magnéticos que são eles próprios energia. E a experiência do estado de matéria acontece quando os campos magnéticos se tornam plasmas e querem manifestar a fisicalidade. Isso decorre simplesmente do desejo de confirmar a própria existência. Esse é apenas um estado temporário. E, em nossa ignorância, fingimos que o estado temporário é eterno e a única realidade. E quanto a essa velocidade da luz e as estrelas que estão a tantos milhões de anos-luz de distância? Tudo isso é falácia de uma mente arrogante e confusa que acredita que sabe tudo e que ninguém mais existe no universo exceto eu. A luz só ocorre quando há uma fricção dos campos. A razão pela qual um buraco negro é negro é que as interações de campo não são fortes o suficiente para emitir luz. Os campos magnéticos provenientes do Sol são transparentes até que eles entrem em atrito com os campos da Terra e se tornem a luz do dia. Isso vai ser difícil para a mente física aceitar, mas a velocidade está de acordo com a emoção dada e é ilimitada. Não há limitação na velocidade. A luz que vemos das estrelas está ocorrendo instantaneamente. Na fórmula E igual a mc ao quadrado, o c ao quadrado é, na verdade, a velocidade mais baixa do universo, que sobe de c ao quadrado para c elevado a 1.000, e assim por diante. Não há limitação, porque não há resistência de outros campos. A partir disso, devemos entender que existem diferentes dimensões. Conhecemos a dimensão da fisicalidade e a dimensão da alma ou energia. Se aprendemos a aceitar ambas, poderemos nos tornar viajantes espaciais. O Sr. Cash aqui falou de uma forma muito franca sobre a situação da liberação da tecnologia. Já atingimos o nível em que podemos alimentar todas as pessoas do planeta por meio do aplicativo de comida da Fundação Cash, que as pessoas podem acessar online, e podemos até mesmo fazer isso por meio das estações de rádio. Todos os testes foram feitos e está comprovado que funciona. Ele também está sendo usado na Palestina para alimentar aqueles que estavam abertos a ele e os 105 buscadores de conhecimento que trapacearam para entrar no sistema também. Essa é a razão pela qual não se tem feito muito com o desenvolvimento na agricultura nos últimos anos. Porque quando temos a tecnologia para fornecer energia diretamente às pessoas, Por que deveríamos buscar os grãos e outras coisas para aumentar a produção de gado e de colheitas? E aonde isso vai nos levar? No final, nós os mataremos e tomaremos a sua energia. E é muito melhor alimentar o homem diretamente através dos campos, pois assim não haverá morte. O outro dilema é que, como o Sr. Cat está dando a tecnologia, ele seria responsabilizado pela morte desses animais e das pessoas verticais. Como dissemos anteriormente, não é apenas aquele que dispara a arma, mas também aqueles que possibilitaram que eles matassem. Todos terão que pagar com suas almas para equilibrar os campos. Essa é uma parte da situação que estamos enfrentando agora, e a outra parte é que as multinacionais e os governos não permitirão que a nova tecnologia seja lançada porque eles querem continuar ganhando dinheiro. Eles não têm nenhuma preocupação real com o sofrimento da humanidade, pois eles fazem todo o possível para impedir que a mudança aconteça. A solução está na implementação de uma política de uma nação em que todos os países receberão conhecimento igualmente e o lançamento da tecnologia deve ser feito rapidamente, para que uma nação não se torne superior à outra e tente continuar a impor sua vontade aos demais. E a Fundação Cash precisa de muito apoio financeiro, especialmente dos buscadores de conhecimento, que se fizeram de surdos ao seu pedido de ajuda na semana passada. Um buscador de conhecimento compreendeu que o processo principal é a expansão da alma do homem sobre a alma da fisicalidade e o encapsulamento da fisicalidade. Isso é a elevação da alma, e nesse ponto, todas as energias podem ser liberadas para o corpo a fim de equilibrá-lo. O Sr. Cash disse que os pacotes de raios cósmicos foram feitos especialmente para a expansão da alma e para a comunicação com ela. Mas como interpretamos isso depende de nós. Interagimos com o sistema criando uma gemiosidade entre a nossa alma e o sistema. Os pacotes de raios cósmicos nos conectam ao espectro completo dos campos do universo. E uma das maneiras pelas quais se comunicará conosco é por meio de nossos sonhos. Se entendemos isso, não desperdiçaremos nossa oportunidade dizendo que foi apenas um sonho. De certa forma, os pacotes de raios cósmicos fornecem esses 20% que atraem as energias do universo para alimentar nossa alma, que por sua vez alimenta a fisicalidade. O sistema em si fornece a gemiosidade primária, mas podemos usar outros sistemas, como os óculos da Fundação Cash, para criar uma gemiosidade adicional. E isso criará uma condição para a transmutação. Esses sistemas nos ajudam a treinar, então, eventualmente, poderemos usar nossa própria alma. Ele disse que um buscador de conhecimento já começou a fazer isso e a porta está aberta para nos juntarmos a isso. O livro número 8 é sobre a criação dos campos magnéticos que vem do Criador, e ele disse sobre si mesmo que, como viemos do Criador, sabemos sobre os campos magnéticos. Mas a humanidade ainda não está pronta para entender esse conhecimento, e ele não quer acabar no pedaço de madeira lá. Um homem tentou ensinar a verdade à humanidade e acabou na cruz há 2.000 anos. Parece que não mudamos muito desde então, apenas usamos táticas mais ocultas agora. Os livros foram escritos de acordo com o que o homem pode entender e o que seria benéfico para ele. Temos que manter o trabalho árduo de tentar aprender e crescer. Ele tem um motivo para terminar os livros na Bélgica, porque eles não suportam a intimidação dos reis do homem, pois o rei que criou o homem está conosco. E um dia nós entenderemos. Outros tópicos desse workshop. Uma enorme quantidade de conhecimento foi fornecida, mas demos o resultado final no início e é por isso que os buscadores de conhecimento têm dificuldade para entender o básico do plasma. Tivemos que acelerar a compreensão da alma para podermos iniciar a transmutação. Se os ayatolás continuarem com seus planos de destruir o Irã, ele desistirá de seu passaporte iraniano. Eles não podem usar a tecnologia para agressão contra outra nação. Podemos usar a transmutação para ver se estamos vivendo a nossa vida corretamente. E se não estivermos, talvez ainda tenhamos tempo de mudá-la antes da separação. Mais adiante, ele nos ensinará a fazer roupas a partir dos campos. O amor pela criação está embutido em todas as almas. Obrigado por ouvir. Índice Rápido Workshop 550. A primeira parte do ensinamento é sobre por que o suicídio é proibido. Não temos permissão para cometer suicídio. Não podemos deixar um livro pela metade ou deixar um motor funcionar apenas metade de um círculo. Como um ser, temos que realizar e encontrar nosso lugar e posição no universo e nos permitir completar nosso desenvolvimento progressivo natural. Nas patentes originais da Fundação Cash, colocamos um código da morte sobre como encerrar a vida. Ele foi incluído e depois retirado e finalmente deixado lá, mas está oculto de duas maneiras. Na vida física, as pessoas põem um fim a ela com uma bala, pulando de um penhasco ou de todas as formas estranhas de deixar para trás a fisicalidade. As pessoas acham que realmente poderiam se safar. Naquela época, quando escrevemos as patentes, não podíamos falar sobre a alma. Em vez disso, falávamos sobre o plasma, que é a alma. A morte de uma alma, ou o fim de um ciclo, mesmo no nível da alma, é proibido. Não se pode acabar com uma vida. E o que não sabíamos é que nossa alma não é nossa. Ela pertence a um desenvolvimento progressivo que, em parte, fornece energias e outras a outras almas que passam assim a depender dessa energia. Ou pode ser que um dia elas precisem usar essa energia. Colocamos isso deliberadamente nas patentes porque naquela época não podíamos explicar a profundidade dos ensinamentos sobre o centro de energia que chamamos de alma. Na vida física do homem, seus cientistas chamaram o fim de um ciclo de plasma de supernova, anã vermelha e quaisquer outros termos que eles inventaram. Eles inventaram tudo mais, exceto explicar de fato a verdade. Temos a consciência, desde o momento do nascimento, de que não temos permissão para encerrar nossas almas. Portanto, o que colocamos na patente como um código da morte não pode ser usado. É como um botão de emergência e ele está lá, mas ele é proibido de ser usado. Não devemos acabar com nossa vida física nem tentar acabar com o ciclo da alma do homem. Todos nós devemos entender que somos parte da criação. É como criar uma hemorragia no cérebro do homem antes que ele atinja sua maturidade. O que chamamos de suicídio é deixar o corpo físico para trás, mas a alma que é criada a partir disso ainda está apenas meio cozida e não atingiu a sua maturidade. Entretanto, no caso da alma do homem, a situação é totalmente diferente. Nesse caso, estamos falando sobre os campos magnéticos e sua conexão e interação com o resto do universo. A alma do homem não está sozinha por conta própria, e é por isso que matar a alma do homem é proibido. No ciclo da criação até o momento, isso nunca foi feito. No fundo, todas as almas que foram criadas na criação estão cientes de sua própria existência. O código da morte nunca foi usado porque pode prejudicar outras almas, porque todas as almas estão ligadas umas às outras. Ele nunca foi usado porque não podemos criar, por meio de nossa própria ação, algo que mude o curso de muitos outros. É como mover aquele pequeno ímã na mesa dos ímãs. Todos eles têm que se acomodar. E se você retirar um ímã, todos os outros terão que se reposicionar. Portanto, quando você muda um ímã, todos os outros têm que mudar, e ao fazer isso, você pode criar a destruição de outras almas. Pode ser de uma forma que elas sejam removidas da mesa de ímãs. E não importa se você queira ou não fazer isso. Isso ainda assim aconteceria. Com esse conhecimento, você deve entender a sabedoria de não acabar com uma vida. Isso foi escrito nas patentes na terminologia dos campos de plasmas e não na fisicalidade. É um dos mais fáceis, mas um dos mais impossíveis. Não é que você abra todos os seus campos e eles se espalham pelo universo. Essa é uma maneira bastante simplista de pensar e ver as coisas. Trata-se do posicionamento Magrave. Temos que pensar em todos os campos que se juntam, interagem e criam a gravidade do plasma. Quantos deles irão colidir? E se o campo gravitacional for destruído e os campos do posicionamento Magrave começarem a se expandir? Então você empurraria as coisas para além. E todos os outros precisam se mover para criar o espaço, o tempo e a posição. Lembre-se, tu não deves matar e tu não deves roubar. Esses são os dois únicos mandamentos que já foram dados e eles representam o Eto de Mitra. É por isso que até mesmo o Criador não interfere quando todas essas coisas horríveis estão acontecendo no universo. Ele ainda está lá, observando, sentindo, detectando e compreendendo, mas ele nunca põe um fim. Se você, como uma alma nessa dimensão e tamanho, decidir terminar, isso pode criar um grande caos. Imagine então o que aconteceria se o Criador decidisse desligar a tomada de si mesmo. Para onde iriam todos os campos? Para onde iria toda a essência da criação? Nos livros de ciência de hoje, o homem sempre fala sobre a falácia do Big Bang e como as coisas começaram. Mas eles nunca falam sobre o que aconteceria se o Criador decidisse desligar a tomada. O que aconteceria com todas as coisas criadas? O que aconteceria com todos esses campos que levaram à criação? Ou será que a vida, a criação, e todas as coisas criadas são apenas uma miragem, uma imaginação de nosso pensamento. Mas então você pode dizer que até mesmo essa imaginação precisa ter campos. E de onde vêm esses campos para criar a imaginação? O dia do juízo final do Criador é o início do retorno ao nada. E nunca houve nada, pois sempre foi a criação da vida. Quando compreendemos o processo da criação, entendemos por que o término da vida na dimensão física e na alma é proibido. É porque sempre há outro ponto, outra dimensão, outro lugar, onde há uma beleza que não era vista como bela naquele tempo, lugar e posição, o que levou o homem a considerar o fim de sua própria fisicalidade. Em outras palavras, quando as condições se tornarem desesperadoras e você quiser acabar com a fisicalidade, não faça isso. Porque essas condições mudarão no tempo e no lugar, e novas experiências que você nunca imaginou se manifestarão. E há outras almas que sentem a dor pela qual você está passando e que darão a você para mudar a sua condição e trazer a vida de volta a você. Elas reacenderão um propósito em sua vida, e sua alma encontrará sua própria dimensão e direção. Não pense nisso como um fim, mas as energias de sua alma se juntarão a outras e continuarão a existir. Suas energias são transferidas para onde quer que sejam necessárias. O homem não tem permissão para acelerar o processo de terminar sua vida, nem mesmo no leito de morte. Ele tem que passar pelo processo completo. Quando um dá, o outro recebe. Quando um completa, o outro traz equilíbrio com os outros na dimensão dos campos do universo. Como você pode encerrar um ciclo? A gravidade de tal movimento, de tal ação por parte de uma alma é tão terrível que pode afetar profundamente cada ser, cada coisa e a existência de cada estrela e planeta. Eles podem ser afetados e levados a uma dimensão e direção diferente. É o enigma do buraco negro. E isso nunca existe. Sempre há uma luz, até mesmo na criação do buraco negro que o homem nunca entendeu. É por isso que o primeiro artigo escrito foi sobre a criação de um buraco negro. Nesse artigo mencionei que vemos luzes quando outros campos entram no buraco negro. Também a luz que sai e leva à criação da vida, da energia, no ciclo de processamento. No futuro, a alma do homem expandirá a sua energia. Uma alma não precisa acabar, mas precisa se unir às outras. A alma transfere suas energias em todas as dimensões para todas as forças de campo que são necessárias. De certa forma, você se torna parte delas, mas nunca causa destruição delas. Isso é o que chamamos de liberação da alma do homem, onde ela se expande e se conecta a todo o resto. Então, nesse momento, você recebe o presente da vida. Você se tornou um ponto de interconexão com todos os outros que receberam de você. Escondemos isso nos ensinamentos, chamando-os de almas satélites. Muitos de vocês se voluntariaram para se tornarem almas satélites. E agora vocês entendem o que isso significa. Mas vocês ainda precisam entender a posição da sua alma. Vocês precisam entender como fazer conexões, colocar em funcionamento a beleza da criação e colocar em funcionamento a beleza da existência. Quando você se ofereceu para se tornar um satélite no mundo da fisicalidade, você confirmou que já havia comprometido a sua alma. Sua alma funciona por meio da expansão e da conexão. De certa forma, sua alma não é sua, pois ela se tornou a totalidade de todas as almas que se conectaram à sua e as que serão criadas para se conectar à sua alma. as almas satélites estão presentes delas mesmas. Elas dão para a totalidade de almas, mas em essência são elas que conectam a totalidade. Elas se tornam a cola de todas as almas, ou são como o fio ao qual todas as outras coisas se prendem, e todas elas pulam para cima e para baixo por meio dessa conexão. Elas afetam a todas, e ao mesmo tempo dão o prazer da existência a elas. O suicídio da alma do homem e de qualquer coisa existente no universo é proibido. Não importa se colocamos o código da morte na patente, você não pode usá-lo. Porque na expansão da alma, se você destruir sua alma, então você cria uma contração, e isso afeta todas as outras almas. Isso ocorre porque a alma é um plasma com campos magnéticos e gravitacionais. Deve haver um equilíbrio entre os dois. Se você contrair os campos da alma do homem, isso ocorrerá paralelamente à expansão da alma, um buraco negro que dá vida. De certa forma, se o homem for destruir a sua alma, ele realmente se torna a essência do processo de colagem. Ele conecta as outras almas em todas as dimensões. Porque agora é como se a flor tivesse se aberto e sua beleza estivesse dentro dela, que agora está aberta. Dessa forma, nunca houve e nunca haverá um suicídio no ciclo da criação do Criador. Portanto, por que deveria haver suicídio também na alma na dimensão da fisicalidade da criação? Quando você se mantém correto em sua conduta, então você nunca vai desejar que haja uma destruição. E da mesma forma, com o tempo, o amor, a energia e sua doação se tornarão parte da outra vida. Mesmo que seja nos últimos segundos da vida na dimensão física. Se você expandir sua alma do homem a ponto de negar a si mesmo sua própria vida individual, então você se tornará tudo. Essa é a posição dos profetas, mas não os profetas do homem e a maneira como o homem os criou para serem algo. Em vez disso, é dar sem a necessidade de receber nada em troca. É um ciclo de equilíbrio do universo. Nós trazemos esse ponto por si só. Nunca na vida contemplem o suicídio, seja na dimensão física ou na dimensão da alma, porque isso causa danos e pode criar um caos que está além do que você pode entender. Você cria um buraco negro que na vida física se torna uma dor para o pai, para a mãe, para o filho, a esposa ou o marido. E na dimensão da alma, isso se torna um enigma para a destruição da totalidade. De outra forma, você pode se contrair, se afastar ou descansar em algum lugar e mais tarde chegar a uma posição de dar e se tornar parte da totalidade novamente, mas de uma forma generosa e amorosa. Essa é a maneira como o Criador faz isso. É assim que o amor de Mitra está entre todas as coisas criadas, pois Mitra é tudo o que foi criado, e a emoção do amor é o que ela recebe do Criador como campos e dimensões, e mesmo à distância, ainda está perto. Há uma razão pela qual estamos ensinando e discutindo sobre suicídio e por que o colocamos nas patentes. É porque ao passar pela transmutação, muitos de vocês se encontraram no lugar errado. Você estará em um lugar e uma dimensão que não conhece ou para a qual não estava tentando ir. Então você se sentirá solitário e os pensamentos suicidas poderão entrar em sua mente. Esse é o ponto em que você precisa se interiorizar. Você precisa entrar na alma que o transmutou para esse lugar. Você precisa entrar nos campos de energia do campo do homem que o criou. Você precisa aprender a fazer isso antes de transmutar. Na próxima sessão de voo mensal, que será na próxima sexta-feira, começaremos a ensinar vocês como fazer isso. Nós o levaremos a entender sua própria imitação e a generosidade de sua alma. Nós o levaremos ao ponto em que você terá que decidir entre a alma do homem e a alma da fisicalidade e amar ambas da mesma forma, de modo que ambas confirmem sua existência e, ao mesmo tempo, criem a emoção de confirmação do eu ou você mesmo, que é a unidade da alma do homem e da alma da fisicalidade. O ensinamento de hoje tomará uma dimensão física por meio de sua compreensão na próxima sexta-feira. Da última vez, pedimos que vocês posicionassem os fones de ouvido de uma maneira diferente. Na próxima semana, vocês estarão muito mais próximos de entender a posição da transmutação e quais emoções são necessárias para criá-la dentro de vocês. Trata-se de aprender o que significam os sentimentos e que você é responsável por eles. porque é a emoção que dita a posição da alma do homem durante a transmutação. Se você estiver em perigo ou não quiser estar em algum lugar, você expressa isso por meio de suas emoções. Você quer ter a sensação de estar feliz onde está e ser capaz de dar. O teste da emoção é a parte mais importante da existência. Um homem sem emoção não está vivo. O mesmo acontece com a alma. Uma alma sem emoção não existe. Os buscadores de conhecimento, a humanidade, o resto do universo precisam entender a emoção da existência. Você não pode pôr fim à sua existência só porque acha que ela não existe para você. Então você acha que pode dar um fim à sua existência. Porque na dimensão da alma você está lá para dar para os outros encontrarem sua própria existência. Esse é o comportamento do Criador. E está embutido em toda a alma que é criada. Não se trata de egoísmo, mas sim de desapego. E é a tarefa de vocês, como buscadores de conhecimento, e daqueles que virão depois de vocês, aprender e entender esse ponto. Entendo que vocês fazem parte e não são tudo isso. Você é um acomodador e não um controlador. Se vocês entenderem isso, vocês saberão como abrir a expansão dos campos para dar. Vocês também saberão em que posição e como criar as condições para atrair os campos que sustentarão sua vida e permitirão que vocês continuem dando. Mas desta vez, vocês receberão de acordo com o seu desejo. Vocês criam os campos e a dimensão. Fazemos isso quando ingerimos alimentos. Nossa comida se torna semente para atrair os campos do universo. São os 20% que estão incorporados no corpo. E que ao se converterem em plasma, atraem os outros 80%. Isso permite que a fisicalidade exista. Por outro lado, o alimento da alma é a emoção. A emoção que você cria é a semente que faz com que o restante dos campos do universo satisfaça essa emoção e traga o equilíbrio. Na dimensão da fisicalidade, nós comemos. Na dimensão da alma do homem, criamos uma emoção de algo que atrai a energia de que precisamos. Não há diferença. Enquanto houver uma emoção, haverá vida. E enquanto houver vida, haverá respeito por essa existência. Tu não matarás, nem mesmo a própria alma. Esse é o conhecimento da criação e a compreensão da emoção que você cria dentro de si mesmo. É a emoção que você recebe de outras almas que o alimenta e lhe dá satisfação e para justificar a existência de todos e não apenas de um. Espero que vocês tenham entendido a gravidade do ensinamento de hoje, pois vocês se tornarão viajantes do universo no futuro. Sua geração e as gerações futuras terão que obedecer às leis do Criador. Esse conhecimento está embutido no DNA e no RNA do homem e de todas as outras criaturas da criação. É um conhecimento que indica que tu não deves matar, nem mesmo a tua própria alma. Você pode se tornar um filantropo na dimensão da fisicalidade, mas na dimensão da alma não há filantropia. Todos entendem a emoção da existência. Como a sua emoção está na dimensão dos campos do universo e todas as almas estão conectadas, quando elas interagem com a sua alma, elas estão automaticamente cientes da sua emoção. Agora você entende o porquê você não pode roubar e matar na dimensão da alma. Mas o homem mata na dimensão da fisicalidade. Entretanto, quando ele se conscientizar de sua alma, ele encontrará o equilíbrio e não matará. E ele manterá esse equilíbrio em todos os pontos do universo. À medida que prosseguirmos com a transmutação, todos os buscadores de conhecimento terão que entender isso. E vocês precisam entender que quando vocês se perdem, isso não é o fim. Tudo que você precisa fazer é criar a emoção de estar em casa, e isso trará de volta para casa. Entender isso fará com que você se torne parte do desenvolvimento progressivo de seu próprio. Aqui teve um corte no áudio do Sr. Cash. Continuando. Então você pode transferir essa emoção para ser responsável por isso. A emoção da responsabilidade é tão profunda que está ligada ao Criador e não ao homem. Espero que vocês tenham entendido a mensagem de hoje e espero que nenhuma alma no universo precise usar o código da morte. Como a morte de um é o fim de todos, Nenhuma alma então tem o direito de fazer isso, nem mesmo o Criador. Sempre há uma solução em ambas as dimensões da fisicalidade da alma. Agora vocês entendem por que o suicídio é proibido. Falei sobre isso em outros ensinamentos, mas hoje temos que encarar isso, pois estamos entrando na dimensão de transmutação. E sei que na transmutação muitos de vocês acabariam no lugar errado, porque vocês usaram a emoção errada. Se vocês entenderem sobre dar, isso os ajudará a entender por que e como vocês acabaram nessa posição errada e qual é o caminho para sair dela. Não é por meio de luta e destruição, mas sim por meio de dar e entender. Eu já disse muitas vezes que para elevar a alma dos líderes mundiais, precisamos entender o que essa elevação trará para eles na dimensão da fisicalidade. É a mesma coisa com todo mundo. Fim da parte 1 do Índice Rápido do Workshop 550. Tentaremos abrir a dimensão de expansão e compreensão em todos os aspectos. Não podemos ensinar apenas na dimensão física ou apenas na dimensão de energia. Precisamos entender a totalidade. Em nosso novo canal no YouTube, enfatizamos a energia como sendo definida no nível do plasma. É o que chamamos de energia, são campos magnéticos em movimento. Temos que entender o princípio da criação. À medida que os primeiros campos se movem, seu movimento cria sua própria energia. E os campos não têm massa. Os raios-x não têm massa. Eles não a contêm, não têm. Pois eles próprios fazem parte do movimento magnético da criação. Não podemos medir uma massa ou um tamanho em nenhum ponto da dimensão da criação, para os campos da criação. A massa é uma manifestação da interação de campos inferiores em relação a campos superiores. É um movimento ou posição da força do campo. Eu tentei explicar a massa e o peso no livro 1, onde redefinimos a massa em termos de plasma. Se você entende o mundo da criação, então você sabe que E igual a mc ao quadrado é uma hipocrisia e não funciona dessa forma. A energia é a velocidade do campo magnético e não tem massa. A massa é uma criação do estado da matéria e uma confirmação da existência. Nós sentimos os campos do Criador. Não sentimos a massa do Criador. Ele não nos atinge como um bloco. Quando o mundo da ciência entender isso, a transmutação, a confirmação e a operação do universo se tornarão muito mais fáceis. Porque então poderemos distinguir entre os dois. O que é a energia da criação e o que é a energia da manifestação da criação ou da fisicalidade. É nesse ponto que a sua ignorância disseminada pelo E igual a mc ao quadrado criou tantos problemas para o mundo da ciência e sua compreensão. Não há massa na dimensão dos campos do universo. Portanto, a energia dos campos é a velocidade com que eles podem viajar. E não há limitação para a velocidade dos campos do universo. É por isso que estamos colocando especificamente conhecimento sobre o plasma no novo canal do YouTube. É hora de o homem entender a totalidade da criação. Ele precisa aprender a reduzir, aumentar, interagir, comprimir ou abrir os campos magnéticos em relação uns aos outros e em paralelo uns com os outros. Há dois pontos diferentes. Um é em relação a e o outro é em paralelo a. E um é a criação de campos gravitacionais e o outro de campos magnéticos. Com o tempo, o homem entenderá à medida que ele entrar na dimensão de transmutação. É por isso que continuo dizendo que há uma transferência física e há uma transmutação. A transferência é para a massa e a transmutação é para os campos ou energia. O homem move a massa de seu corpo em relação com outro tempo, lugar e posição. Mas o homem move sua alma com a energia dos campos do universo, e ela não tem massa. Temos que entender isso para podermos dar o próximo passo no desenvolvimento da tecnologia, e para que os outros entendam também. Em seu entendimento atual, a única coisa que permanece é a energia na dimensão do plasma e ela está de acordo com a emoção dada e cria velocidade não apenas de C ao quadrado, mas de C elevado a 4, C elevado a 10, C elevado a 1000. É por isso que dizemos que a velocidade da luz é a menor de todas as velocidades. Depende de como você traz os campos para dentro e viaja em uma dimensão e espaço. Não há limitação da existência de outros campos. Você pode viajar milhões de vezes a velocidade da velocidade da luz no estado da matéria dentro do centro do universo, da mesma forma que você pode fazer nos limites do universo. Não há limitação ou restrição. É preciso entender a posição e a necessidade. Uma energia luminosa viaja do centro do Sol e da superfície do Sol, e em minutos e horas no tempo do homem atinge o limite externo do sistema solar. Ela se converte, se transfere e se torna essa energia fantasma. Quando a perna é amputada, chamamos isso de dor fantasma. Isso é o que chamamos de limite do sistema solar, onde o campo ganha massa e leva bilhões de anos para voltar à sua mãe. O Sol. Essa massa pode ter a forma de um planeta, meteorito, asteroide ou qualquer outra coisa. O homem cria palavras diferentes para todas essas coisas. Leva alguns segundos para atingir o limite externo do sistema solar e um tempo muito longo para voltar. O tempo que leva para voltar depende de quem compartilha o ombro das energias do campo e do caminho que você toma. O mesmo acontece com o ciclo da água na Terra. A umidade sobe rapidamente, mas leva muito tempo para se acumular e se tornar uma nuvem para cair de volta. A gota da chuva leva mais tempo para cair de volta na terra do que levou para evaporar e chegar à sua posição e tempo. Precisamos entender a que velocidade queremos que ela vá, quão compacta ela deve ser e como dar a ela os sinais de vida para a manifestação física. Não importa se é um ser humano, um estado de matéria ou vegetação. Sem esse sinal, ela não pode existir, não pode se manifestar. E um dia, quando o homem entender o sinal do Criador, ele o verá com seus próprios olhos físicos e entenderá a totalidade. Mas será o olho físico da alma e não o olho físico do homem. Esse é o momento em que você encontra seu Criador. O Criador está dentro de você, e você descobre sua parte da criação que você vê na fisicalidade. Pergunta para o Sr. Cash: o que acontece com as almas das pessoas que cometeram suicídio? O caminho natural para o novo ciclo está bloqueado para elas até que elas elevem sua emoção? Sr. Cash responde: elas se tornam vagantes. Quando oramos por eles, criamos um campo na dimensão de sua alma porque temos o mesmo aminoácido. O aminoácido da alma é totalmente diferente, é a manifestação de sua totalidade. Quando você comete suicídio, essa cola que conecta as almas não está lá, porque você a cortou. Você não a cortou, você a desviou para outra posição que não tem conexão com você. Quando oramos pelos mortos, damos a energia dos campos de nossa emoção e eles a recebem. Isso não significa que eles pulam, mas encontram a força para existir na posição em que estão e para confirmar a sua existência. Então isso se equilibra com todo o resto. É como o que dissemos antes: aquele que dispara a bala é responsável e tem que pagar pela fisicalidade e pela alma do homem daquele que ele atirou. Então, o homem que fabricou a madeira para a arma, o aço, o software e o homem que projetou a arma também é responsável pela morte. Porque todos eles sabiam que um dia a arma seria usada. Portanto, quando um homem atira em si mesmo com uma arma, todas essas almas têm que responder, têm que se acomodar. E tem que pagar por isso. Para entender isso, basta ver o que acontece com os veteranos americanos e todas as guerras que eles lutam. Ou veja o que acontece com as pessoas que cometem crimes tirando outra vida. Não importa se é em nome de uma guerra, de ser um soldado ou de qualquer outro nome que você queira. Quando eles voltam, eles têm todos os tipos de pesadelos e doenças, porque as almas estão se equilibrando. Você acha que isso é apenas um pesadelo? Já explicamos que o sonho está no nível da alma. A alma é responsável pela vida que teve. Dizemos o que está assombrando eles, porque eles têm que pagar por suas ações. É por isso que guerras e assassinatos são proibidos no universo. Pergunta para o Sr. Cash: aqui essa pergunta não foi clara. Trata-se de algo sobre ignorar deliberadamente as lições da vida, e se isso leva ao suicídio. Sr. Cash respondeu: Na verdade, não, se eu entendi o que você está tentando dizer. Chegamos a um ponto em que não somos capazes de lidar com as emoções do tempo e do lugar. A vida está mudando o tempo todo e talvez você perceba as coisas estúpidas que você tem feito. Mas sempre há outro ponto e outra solução. Talvez você precise pedir a elevação de sua alma e fazer com que a energia interna traga uma emoção diferente para você. Sempre que você chegar ao ponto de ter problemas, vá para dentro de si mesmo e você encontrará a solução com sua alma. E se você aprender a dar aos outros, você também encontrará uma solução. O Sr. Cash diz que ele faz isso com frequência sempre que tem um problema. Ele recomenda não tentar encontrar uma solução com sua mente, mas se conscientizar de que há um conjunto de almas maiores e mais fortes dentro de você e que, por meio de seus campos de existência, elas podem fornecer energia para criar uma emoção diferente e trazer uma nova posição. Muitas vezes, mesmo com a Fundação Cash, ele faz isso, porque ele assume um fardo muito grande por fazer e tentar fazer as coisas pela humanidade. Há outras almas que fazem parte dessa estrutura e ele se conecta com elas. Elas ajudam a criar uma nova condição para que ele possa passar para a próxima etapa. Elas assumiram a responsabilidade de mudar as posições do trabalho da Fundação. As almas compartilham e você dá de dentro para fora e tudo dá certo. Esse é o segredo da existência. No mundo da política, você resolve as coisas de fora. No mundo da alma e da criação, você vai para dentro e encontra a força lá. É o mesmo que comer 20% da energia como alimento e receber os 80% de fora. Quando você vai para dentro, é o mesmo processo. Você coloca a emoção e elas dão a você porque você não está fazendo isso por si mesmo. Você está ajudando a elevar o resto da totalidade. É assim que funciona. Você não precisa criar uma estrutura para isso, porque a estrutura é criada a partir do compartilhamento das almas. Esperamos que na apresentação no Irã venhamos com apenas uma mala. Não vamos trazer um OVNI ou qualquer outra coisa. Simplesmente abrirei uma mala e, por meio da interação dos campos, criarei uma nave espacial. Com o conhecimento da criação, não usamos galpões de aeronaves como aqui na Terra. A espaçonave será criada a partir dos campos e o corpo da nave sentirá a emoção das outras almas. Essa é a importância da emoção. É por isso que os líderes mundiais não poderão entrar nessa nave, porque a alma não combina com a pureza da alma da nave. Não é como entrar em um carro porque você tem a chave na fisicalidade, então ele tem que ir para onde você quer. A chave da nave espacial é criada por meio de sua conduta. É a elevação e o equilíbrio dos campos da alma que o levam para dentro dela. Você pode entender isso de uma forma mais profunda, voltando aos livros sagrados e compreendendo o que significa a Arca de Noé. Você tem que se trazer para fazer parte da salvação de si mesmo. Pergunta para o Sr. Cash: Você poderia nos falar um pouco mais sobre alguma das aplicações da transmutação? O que o homem pode fazer com a transmutação? Sr. Cash responde: Tudo que você faz na transferência. Você vai a lugares como ver seu tio, às praias do universo ou aos planetas. Você pode entrar na alma de sua parceira e ver se há amor verdadeiro lá ou se há apenas amor por causa da sua carteira. No universo, se você for às compras, é o contrário. Você é o doador e não pode tirar dos outros. Aqui o Sr. Cash conta novamente como criou seus filhos. Ele os levava para fazer compras e lhes dava o dinheiro para que eles comprassem o que quisessem. Mas eles tinham que passar pelo processo de dar o dinheiro ao caixa e receber o produto em suas mãos. Há um importante processo de aprendizado nisso. Eles sentem a emoção e recebem o troco de volta para si mesmos. Dessa forma, eles entendem o processo da sociedade e o acordo de negócios que temos uns com os outros. Se os pais fizerem isso por eles não vão aprender isso. Então, para as crianças, é como assistir uma tela de computador e outra pessoa vivenciando, experienciando isso, e não elas. Ele ajudou seus filhos a crescerem com dignidade própria e responsabilidade por suas próprias ações. Há mais detalhes sobre isso em outro ensinamento. Seus filhos nunca reclamaram e gritaram na loja, como vemos em muitas famílias. Ele dedicou tempo e amor para treiná-los. Ele os ajudou a entender a diferença entre agir no mundo físico e na alma, porque, como crianças, elas ainda são almas puras. O melhor ensinamento é permitir que elas vivenciem isso diretamente. Assim, isso permanece com elas por toda a vida. Outra coisa que ele fez foi dar a eles uma gaveta e que ele mantinha abastecida com os doces que eles gostavam de comer. Ele observava o comportamento deles e mantinha os doces abastecidos. Dessa forma, eles nunca vinham pedir nada. Sempre havia o suficiente na gaveta e ele mudava as coisas para que eles tivessem uma variedade de experiências. As crianças eram responsáveis pela gaveta e ela era delas. Então elas nunca vinham e importunavam os pais por isso ou aquilo, ou diziam que não gostavam disso ou daquilo. Você mesmo pode ouvir o ensinamento para mais detalhes sobre isso. Houve também algo sobre compartilhar com os irmãos o que essas experiências ajudam a expandir a alma para entender a vida que acontece ao redor das crianças. Os doces na gaveta eram abundantes, e elas escolhiam o que queriam. O mesmo acontece no universo, tudo está em abundância e somos nós que escolhemos o que queremos experimentar. E o que vemos na fisicalidade é o que também está na dimensão da alma, não há diferença. Na dimensão da fisicalidade, tentamos forçar as coisas, mas na dimensão da alma, há generosidade. Pergunta para o Sr. Cash: o que acontece com aqueles que se matam porque estão sendo torturados ou porque receberam drogas ou por alguma outra situação que estava fora do seu controle? Acontece a mesma coisa com essas pessoas e com aquelas que optaram pelo suicídio? Sr. Cash responde: é tudo a mesma coisa, é tudo a mesma coisa. Pergunta para o Sr. Cash: que buscador de conhecimento quer que o Sr. Cash lance um produto de gemiosidade para a saúde que expandiria a alma e encapsularia o corpo inteiro? Assim teremos todas as coisas maravilhosas que vêm com a expansão total da alma. Sr. Cash responde: os pacotes de raios cósmicos devem fazer isso. Nós os criamos especialmente para esse propósito. São para a expansão e a comunicação da alma. Como você interpreta isso depende de você e de sua dimensão física. Os buscadores de conhecimento não entendem a quantidade de conhecimento que lhes demos e o quanto ensinamos. No primeiro ano de escola, eles ensinam o alfabeto. Depois, como formar uma palavra, uma frase, um parágrafo e, por fim, como escrever um livro. Bem, nós demos a vocês o livro no início. E é por isso que muitos de vocês têm problemas para descobrir onde estão A e B e qual é o lugar deles. E porque, de certa forma, vocês são analfabetos em relação ao conhecimento da criação e vocês ficaram presos então aos magraves e gãs e acham que isso é o começo, quando na verdade é o fim. O mesmo acontece com as unidades de pacotes de raios. Elas são o início da tecnologia espacial em transmutação. Você pode comprá-las no site da Fundação Cash. Você recebeu uma gemiosidade no primeiro dia em que o lançamos. Se você entender isso, você terá uma maneira de se comunicar e se conectar com o restante dos campos do universo. Todos os pacotes cósmicos estão conectados aos campos universais. Mesmo as pessoas que os fazem não sabem o que estão fazendo ali. Se você realmente quiser a gemiosidade da alma, você pode usar os pacotes cósmicos. Eles são os sistemas mais complicados, e você terá acesso a todo o espectro dos campos do universo. Você pode se conectar a qualquer coisa em qualquer lugar. Mas o problema é que você pode não entender como ele está se comunicando com você. Talvez por meio de seus sonhos, e você talvez não perceba isso. Lembre-se do que eu disse anteriormente sobre comer os 20%. Os pacotes cósmicos são como esses 20%. Então você pode se alimentar na dimensão da alma que alimentará a sua fisicalidade. Você pode usá-los para outras coisas, como por exemplo, se você tiver uma dor no ombro. Entenda como usá-los e veja o que acontece. A principal gemiosidade está com o sistema. Então os fones de ouvido criam individualmente uma gemiosidade com a caixa da unidade. Ao mesmo tempo, cada fone de ouvido gemeia com a alma e dentro conecta-se com o cérebro e a parte emocional. Se você souber como usá-lo, você também poderá transmutar, pois não se trata de uma comunicação física, não é algo que você diga: olá, estou aqui. No futuro, esses pacotes cósmicos serão a espinha dorsal da transmutação. Você pode fazer uma dupla com a unidade e os óculos da Fundação Cash, aqueles óculos de esqui que lançamos também. Você pode criar uma condição para a transmutação em qualquer ponto. Recentemente, um dos buscadores de conhecimento começou a fazer isso. Você precisa distinguir se você está trabalhando na dimensão da alma ou na fisicalidade. Nos últimos anos, eu dei a vocês tudo o que precisam para passar pela transmutação. Mas, como um mestre, eu escondi as coisas em todos os lugares. Como vocês não entendem, nós as colocamos lá para que vocês as encontrem e aprendam o que fazer com elas. Nas sessões de sexta-feira, começamos a pedir que vocês usassem dois conjuntos de fones de ouvido e os colocassem em lugares diferentes. Isso não é o mesmo que criar uma dualidade com os óculos e o pacote cósmico? Você fecha o circuito. É você quem decide a elevação da alma e o que recebe de fora. O conjunto de gêmeos está diante de você há muito tempo. Tudo isso está aí. Só que, como você não tem conhecimento, você não se conecta a isso. Você pode usar os pacotes cósmicos e os óculos para se treinar para a transmutação. Mas ainda assim você precisa entender que tu não deves roubar. Então, teste se você tiver algum problema ou dor em algum lugar, ou como você se sente emocionalmente em diferentes posições. Então, gradualmente você alcançará a compreensão. Pergunta para o Sr. Cash. Na última sessão de sexta-feira, que um buscador de conhecimento tentou mudar de uma pessoa branca para uma pessoa negra, mas não deu certo. Na próxima sexta-feira, ele quer tentar mudar para o Avatar Azul porque ele sente uma forte atração por isso e adora esses seres. Sr. Cash responde: Oh, você não pode se tornar um camaleão. Você precisa entender a satisfação da alma e a criação da emoção. Não é mágica, e você não é um mágico quando você diz. Quero ser preto, depois azul e o resto. Mas qual é o objetivo disso? E a alma está feliz em se manifestar nessa direção ou é apenas seu desejo físico? Assim isso não funcionará. Na transmutação, a emoção da alma conta. Na transferência, a emoção da fisicalidade conta. Você não pode trazer a emoção da fisicalidade se ela não for compreendida ou equilibrada com a emoção da alma. Não estamos jogando um jogo em que eu quero ser preto hoje e azul amanhã só para ver se eu consigo isso. Qual é o objetivo e a emoção nisso? Então você alcançará. Não se trata mais de treinar na fisicalidade para pular de um penhasco ou pegar um peso de 100 quilos. Na dimensão da alma, o que importa é se temos ou não a força da emoção para fazer isso. Juntem-se a nós na sessão da próxima sexta-feira e vocês aprenderão muito. Não importa se vocês já estiveram conosco antes ou não. Os iniciantes são bem-vindos. Isso faz parte da estrutura. Se você tiver o pacote cósmico e os óculos, tente usá-los juntos, mas entenda o que você está fazendo. E então veja que novas dimensões você se abre e o quanto sua emoção muda de forma progressiva. Pergunta para o Sr. Cash. Explique em termos leigos o que significa o fato de o pacote de comunicação de raios permitir a transmutação e alimentar a alma a partir de seu interior. Sr. Cash responde. Em termos leigos, significa que você não consegue fazer isso sozinho. Portanto, nós lhe damos uma mãozinha com a tecnologia. As unidades de raios cósmicos ajudam você a se treinar, mesmo que você já tenha conhecimento prévio. Essas são ferramentas como quando você compra um carro para ir de A para B. Agora vocês podem usar esses pacotes cósmicos e outras coisas ao redor da Fundação Cash e gradualmente nós os ensinaremos mais. Trata-se de vocês entenderem a si mesmo e as habilidades que vocês já têm dentro de si, e nada mais. Trata-se da emoção que você coloca e da emoção que recebe de volta, mas sem expectativas. Quando você tem expectativas em relação a esses sistemas, isso significa que você ainda é humano. Mas quando você torna isso disponível para os outros, então você vai começar a aprender. Quando você usar esses sistemas, nunca pergunte o que eu posso obter com isso. Não crie a emoção de eu quero ter isso ou aquilo. Em vez disso, crie a emoção de que ficarei satisfeito se puder fazer isso ou aquilo. Se você quiser ir de Londres para Nova York, você terá prazer em ver o seu filho. Isso trará prazer à sua alma e à sua existência. Não se trata de dizer de uma forma dura: eu quero ver meu filho, leve-me até lá. Você precisa entender como esse processo funciona. Não tem o volante que você move para conseguir o que quer. Se dirige ao volante do homem. É isso que você precisa aprender. E esse é o problema de 99% de vocês, buscadores de conhecimento. Vocês forçam a barra e não permitem que o que é bom para vocês seja dado para vocês. Pergunta para o Sr. Cash: você poderia falar sobre a Palestina e o assassinato de Ismail Haniyeh? Sr. Cash responde: esse é um ponto muito delicado e tenho uma opinião muito forte sobre isso, porque eu sinto a emoção disso. E deixei meu ponto de vista bem claro para a liderança iraniana e para as autoridades de alguns governos nos últimos dias. Se o Irã, por acaso, chegar à fase de atacar Israel em retaliação ao palestino que foi morto, ou o que quer que seja, pela primeira vez na minha vida avisei a dois governos que eu mudaria meu passaporte e minha nacionalidade por isso. O motivo é muito simples. Quando um dos meus alunos foi morto no Iraque há alguns anos, em vez de encontrar uma solução, tudo que a liderança iraniana pôde fazer foi bombardear alguns lugares e fazer algo que eles pensaram ser uma retaliação. Ele era um iraniano de sangue puro que defendia a nação e a ciência da nação. Você sabe exatamente do que eu estou falando. Por que o Irã, com toda a sua beleza, deveria começar a martelar a destruição dos palestinos que roubaram sua própria nação? Eu apoio os palestinos e sempre apoiei, mas levar uma das nações mais antigas à beira da destruição, porque o próprio líder do Irã é do mesmo sangue e não iraniano? Ele está enganando a nação para fazer esse movimento de destruição, pois a nação não é dele. Aqui você mesmo pode ouvir um ensinamento para mais informações sobre isso. O palestino morto era um bilionário que enriqueceu roubando de sua própria nação. E os ayatolás não são iranianos, eles foram trazidos do Líbano pelos britânicos há 500 anos para dividir e governar o Irã. Deixei bem claro para aqueles que entendem que nenhuma de minhas tecnologias pode ser usada em agressão contra qualquer Estado. Eu assinei um acordo com o parlamento iraniano em 2008 quando eu transferi a tecnologia. Meu acordo é com a nação iraniana, com o parlamento iraniano e não com nenhum ayatolá. Não apoio os israelenses, os americanos ou os demais. Mas por que deveríamos destruir nossa nação por algo que não tem nada a ver conosco? Sabemos que tudo que os israelenses estão fazendo é errado, mas eles são as ferramentas. Há uma velha escola de pensamento que diz que os ladrões e criminosos brigam na rua, na frente das pessoas, mas à noite eles comem juntos. Um é Israel e o outro é esse grupo de ayatolás. Eles lutam na frente de todos para que possam ver, mas em segundo plano, ambos estão recebendo enormes montantes de dinheiro. E isso é feito às custas da nação. Recentemente, eu examinei alguns registros de segurança e vimos a maneira como o presidente do Irã foi morto. Foi um trabalho interno feito por eles mesmos, para poder criar essa nova condição. É por isso que ninguém foi preso no Irã. Foi um trabalho interno. Se eles forem em frente com isso, já tomamos todas as medidas para agir. Aqui o Sr. Cash menciona que a experiência móvel de plasma no site da Fundação Cash não está mais sendo realizada, que é a sessão presencial com as unidades. As sessões de sexta-feira são para que você entenda suas próprias capacidades de transmutação. Não se trata de nós, é para você. Você precisa treinar para fazer a transmutação. Pergunta para o Sr. Cash: por que temos pesadelos e sonhos bonitos? O Sr. Cash responde: porque a decisão de tê-los é sua, você decide. E é a alma que o leva a essa posição ou faz com que isso aconteça. O que é um pesadelo para você pode ser agradável para outra pessoa que está do outro lado. O mesmo acontece com a vida. Por que ficamos tristes ou felizes? O que o deixa feliz, o que o deixa triste, o que o faz chorar? Aqui o Rick diz: o sonho de um homem é um pesadelo do outro. Sr. Cash responde: exatamente. Depende de onde você está. Isso aconteceu com Edison e Tesla. O sonho de Tesla era mostrar sua corrente alternada na feira de Chicago, e isso foi o pesadelo de Edison. E então ele começou a destruir Tesla. Pergunta para o Sr. Cash: durante a transmutação, eu tive a sensação diferente de fazer parte de toda a estrutura universal, em vez de ser um plasma singular onde eu me sentia separado. Você pode falar sobre essa diferença? Sr. Cash responde: é você quem decide na transmutação. Quando você passa por essas fases de transmutação e viaja pela energia, você precisa estar ciente das emoções da alma. Isso é importante. É como se você fosse a uma festa, mas de fato quisesse ficar sozinho. Então por que você vai a uma festa? Talvez você queira aproveitar a atmosfera. Quando você se transmuta, você precisa decidir se considera digno de estar com outras pessoas ou se acha que não tem nada a oferecer e, portanto, você fica sozinho. Ou você pode se ver como igual aos outros e desfrutar a totalidade. Isso faz parte do comportamento da vida física e da dimensão da liberdade da alma. Quando levarmos o homem para o espaço, ele será igual e não subordinado. Quando você vai para o espaço, até mesmo o Criador está entre vocês. Mas vocês não o veem, porque ele está dentro de vocês. E todas as outras almas veem isso. Toda a alma está ciente da beleza do Criador dentro dela, porque ela faz parte disso. E é por isso que elas não fazem coisas erradas, porque você faria coisas erradas ao seu próprio Criador. E elas não fazem isso. Quando você se vê como um amante, da mesma forma que o Criador é, que está dentro de você, você nunca ficará do lado de fora e estará sozinho. E é aqui que a emoção da fisicalidade e a emoção da alma precisam entrar em equilíbrio. Aqui o Sr. Cash menciona que a tecnologia orbe que foi mencionada na pergunta do buscador de conhecimento é a alma. O novo canal do YouTube será lançado pelo Rafael. Ele está encarregado disso e quando estiver tudo pronto, será lançado. Aqui um buscador de conhecimento iraniano perguntou sobre a criação de diferentes campos de plasma de potássio ou cálcio, ou ambos juntos em um grande volume de água. Sr. Keshe respondeu: Você não conseguirá fazer isso. A Fundação Keshe já desenvolveu essa tecnologia. O cálcio não existe no universo, ele é criado. Conhecemos o processo da criação. A Fundação Keshe tem um dilema profundo em relação à agricultura. Podemos nos esforçar para aumentar as colheitas e melhorar a vida dos animais, mas com que finalidade faríamos isso? Nós os matamos e os comemos. E como o chinês disse, nosso povo está acostumado a comer com comida na boca e algo para mastigar. Eu respondi que sim, mas eles também podem se acostumar a não comer, porque a tecnologia atingiu o nível em que podemos alimentar as pessoas por meio do aplicativo da Fundação Cash, através das linhas telefônicas e da internet. Então podemos parar com a matança. Fizemos isso na Palestina. Temos a tecnologia, então por que deveríamos voltar e fazer os ganhos e apoiar a matança? Nosso plano é começar a fazer isso. O maior problema para nós são as multinacionais e as pessoas que trabalham apenas no ritmo do dinheiro. Eles não deixarão isso acontecer. Então por que não mudamos a estrutura e alimentamos as pessoas por meio de novas tecnologias? Elas nunca poderiam ter uma overdose de vitamina D, por exemplo, porque com o plasma, o corpo só pega o que precisa. O conhecimento está chegando ao ponto em que podemos produzir todos os hormônios do corpo. Os buscadores de conhecimento só veem talvez 2 ou 3% do que foi e está sendo desenvolvido. Eu tenho medo de mostrar qual é a capacidade das máquinas que temos agora. Precisamos de uma estrutura de uma nação para isso. Precisamos urgentemente de fundos para poder operar e manter isso em andamento. Na semana passada, eu pedi doações a todos vocês, buscadores de conhecimento, mas todos fingiram não ouvir. Vocês acham que o Sr. Cash encontrará uma maneira e ele faz isso? Vocês pagarão por isso quando eu não fizer. Eu fiz um apelo direto a muitos buscadores de conhecimento por apoio, e a Fundação Cash não pode mais carregar esse fardo. É para vocês. É para a mudança que virá no futuro. É como eu disse antes, o cara que dispara a arma e todos os que o apoiaram são responsáveis por isso. Da mesma forma, eu serei responsável pela matança se eu lhe der os ganhos quando podemos alimentar todos com campos sem precisar matar. Não há outra maneira a não ser adotar a política de uma nação. As pessoas podem clicar no aplicativo de comida e ser alimentadas. Esse é o dilema que tem estado comigo. Por que eu deveria me tornar parte da ferramenta de matança? Esse é um problema sério que eu estou enfrentando. Estou tentando encontrar pelo menos um caminho provisório para poder justificar meu trabalho. Os governos não permitirão que a tecnologia venha à tona, porque eles são as pessoas que estão ganhando dinheiro. E eles apostam em como ganharão dinheiro no mercado de ações. Recentemente, eu entrei em contato com uma das pessoas mais ricas de uma das nações mais avançadas do mundo. A pessoa é um buscador de conhecimento e é próxima da fundação. Perguntei se eles ajudariam a montar uma estrutura para fornecer energia gratuita para as pessoas ou de forma muito barata para todos aqueles que precisam e não podem arcar com os altos custos de energia. E a resposta que eu recebi foi absolutamente ridícula. Eu me pergunto o que as pessoas acham que levarão consigo quando deixar este mundo. Eu sempre disse aos meus filhos que no dia em que eu morrer, levarei apenas a camisa que eu tenho nas costas. Isso é tudo que eu terei. Não juntei propriedades, investimentos, nem fiquei sentado fazendo nada. Tudo vai para a fundação. Aqui o Sr. Cash mostra na tela os diferentes elementos que ele criou a partir dos campos para mostrar aos chineses. Foi criado ferro, zinco, sílica, cloro, níquel, e então você vê abaixo o selo dos laboratórios militares chineses. Esses materiais foram criados em um espaço aberto. Então eu preciso minerar ou matar para obtê-los? Podemos produzir cálcio e qualquer outra coisa, mas queremos mudar o curso da humanidade com isso. E é por isso que precisamos de uma política de uma nação. Então nós disponibilizaremos isso para qualquer pessoa em qualquer lugar. Mostramos repetidamente que isso está lá livremente. Temos uma administração rígida, mas quando necessário, abrimos nossas portas e ajudamos os outros, como fizemos na Itália durante o terremoto de alguns anos atrás. Abrimos as fábricas da Fundação Cash para ajudar a nação. Com o conhecimento que temos, precisamos fazer isso. Por que eu tenho que aumentar a produção agrícola, limpar a poluição e depois fazer com que os outros setores continuem a colocar isso de volta? Temos o conhecimento para criar as condições para que essas coisas não existam mais. Quem está nos impedindo? São as corporações multinacionais, porque elas querem que esses números continuem chegando para que fiquem assim cada vez mais ricas e para que possamos ter mais pessoas como Bill Gates e o resto. O trabalho não para para mim, e esse é o dilema que eu tenho no momento. Houve uma pergunta aqui sobre os campos magnéticos e os livros. O livro 8 ainda não foi escrito, é sobre a criação dos campos magnéticos. Ele escreveu os livros de acordo com o que o homem poderia entender, relacionar e se beneficiar. Mesmo agora, não creio que a humanidade esteja pronta para entender esse conhecimento. Mas como viemos do Criador, sabemos sobre os campos magnéticos, mas a humanidade não está pronta para entender. O Sr. Cash disse que terminará os livros quando voltar para a Bélgica, e há uma razão para isso. Não suportamos a intimidação dos reis do homem, pois o rei que criou o homem está conosco, e um dia vocês entenderão. Perguntaram ao Sr. Cash aqui sobre o Bangladesh e sobre como as pessoas pobres parecem ter assumido o controle do país e estão criando um governo diferente. Eles expulsaram o governo anterior e, a partir desse tipo de organização raiz, eles estão agora limpando o país. Os estudantes são os principais responsáveis por essa revolução. O Sr. Cash respondeu com uma longa resposta sobre a história e os antecedentes de Bangladesh. Aqui eu vou fazer um breve resumo sobre isso. Você precisa entender a cultura de Bangladesh, de onde ela veio, como surgiu e como está estruturada. O maior problema de Bangladesh não é seu povo, é a geografia. É uma planície próxima ao mar e é inundada todos os anos. Isso cria uma pobreza contínua e o nomadismo entre as pessoas também. Eles não têm a chance de criar uma sociedade estável ali. E a pobreza ali é constante. Os indianos criaram Bangladesh como um lugar para colocar os muçulmanos em 1948, durante a época da divisão. Originalmente, o país se chamava Paquistão Oriental. Eles têm essas revoltas políticas a cada 5 ou 10 anos. O que está acontecendo agora não é novidade, mas as pessoas de fora não entendem a cultura. Aqui o Sr. Cash conta novamente a história de quando ele estava trabalhando e recebeu um contêiner de Bangladesh que estava cheio de todos os tipos de baratas, porque os contêineres foram mantidos numa área de inundação. Bangladesh não tem recursos naturais próprios e por isso continua pobre. Teria sido melhor se eles tivessem ficado com o Paquistão, e os dois países poderiam ter compartilhado seus recursos assim. A implementação da nova tecnologia ajudaria esse país, pois ele poderia produzir seus próprios recursos naturais a partir dos campos. O que os britânicos fizeram no Paquistão é semelhante ao que fizeram na Palestina e em Israel: dividir e dominar. Pergunto para o Sr. Cash. Se eu me alimentar com campos de plasma, como posso interromper a gratificação oral, quero dizer, o desejo de mastigar? Sr. Cash responde. Ah, esse é o maior problema, não é? Aqui o Sr. Cash conta novamente sobre os chineses que começaram a viver da água de Ganges e depois voltaram a comer por causa da pressão social de sentar-se à mesa com outras pessoas que estavam comendo. Em alguns restaurantes chineses, as pessoas esperam horas para conseguir um lugar e o restaurante coloca mais mesas do lado de fora para que assim os clientes possam se sentar e fazer um lanche enquanto esperam. O Sr. Cash teve a ideia de levar um sistema de plasma em uma mala para a parte externa do restaurante e, sem que as pessoas soubessem, alimentá-las. Então veja quantos decidiram ir embora sem comer porque se sentiram satisfeitos ali. Mas eles não sabem o porquê eles estão satisfeitos. Nós temos a tecnologia que pode fazer isso. No espaço não há vacas, galinhas ou cenouras. Quando alimentarmos com energia, você acabará perdendo a boca, ela se fechará. E não haverá ar para respirar, então você receberá energia diretamente do sistema. Com que rapidez passaremos por essa evolução? O próximo passo é o homem se tornar um passageiro de longo prazo do universo, então o corpo físico será um fardo para a sua existência. Você terá que ser capaz de transmutar e assumir a forma e as condições da satisfação da alma do homem e da alma da fisicalidade e se manifestar nesse tempo, lugar e posição como ele é. Quando descobrimos a energia atômica nuclear, ela se tornou uma maldição da morte, da destruição e da aniquilação do homem. Mas ao entrarmos no plasma, encontramos a energia da paz. Não se trata apenas de paz como se não houvesse guerra. É a paz dentro do homem. Paz para o próprio homem. Você pode se alimentar com isso. Você pode até mesmo se vestir com essa tecnologia assim que eu começar a ensiná-los a fazer isso. Você não precisa destruir o planeta e você pode viver sem matar outras pessoas. A próxima sexta-feira será uma sessão excitante. Você pode fazer a viagem de sua vida. Criaremos um ambiente totalmente diferente para vocês. Definimos nosso caminho para criar a estrutura de uma nação. A Fundação Cash está precisando de muito apoio para conseguir realizar isso, pois os governos e as multinacionais não querem que isso aconteça e podem fazer assim o que quiserem para impedir. Eu investi todos os meus recursos e perdemos milhões nos últimos anos. E o que tínhamos de novo, investimos novamente e estamos reestruturando. Precisamos de apoio financeiro para podermos fazer isso. Não é mais o sonho de um homem só. É a realidade que o homem tem que enfrentar se ele quiser ter um sonho de paz. Fim do índice rápido do workshop 550.